coração maior que Deus e que o cão. Mas ela não funcionou. Aí comprei uma imagem tão bela. Eu acendi duas velas, sapato eu pus na janela. Papai Noel não passou. Lamento dizer que sim, o quadro é muito ruim. O paciente infartou. Apertaram o garrote e nem tiraram o capote. Armaram outro pacote e eu que me ferrei. Cê fala que nem um bacana, mente que nem um sacana. A mesa tá emborcada. E se isso é piada, não fui eu.